Emerson Souza. Como diz meu parceiro Marcos, mas antes sofrer bebendo do que sofrer largado. Chegando o fim de ano, bate o desespero, mais uma virada, eu vou estar solteiro. Não faltou tentativa, 360 dias em busca do amor da minha vida. Esse ano eu vou ter que fazer diferente, não vou passar num estado carente, pô, não tem ninguém ao lado. Tenho um plano esquematizado na minha mente, ela sim vai me deixar contente. Eu não tinha nem lembrado que eu vou estar com ela. Esse ano eu vou virar com a Estela. Dia 31 a gente amanhece, eu e a Estela. Estela, eu vou virar com ela. Esse ano eu vou virar com a Estela. Dia 31 a gente amanhece, eu e a Estela. A Estela Longneck. Portal do La Rocha. Emerson Souza. Acabou a cerveja, desce outro. Chegando o fim de ano, bate o desespero, mais uma virada, eu vou estar solteiro. Não faltou tentativa, 360 dias em busca do amor da minha vida. Esse ano eu vou ter que fazer diferente, não vou passar num estado carente, pô, não tem ninguém ao lado. Eu tenho um plano esquematizado na minha mente, ela sim vai me deixar contente. Eu não tinha nem lembrado que eu vou estar com ela. Esse ano eu vou virar com a Estela. Dia 31 a gente amanhece, eu e a Estela. Eu vou estar com ela.